que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá. É Deus que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá. É Deus que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá. É Deus que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá. Eu vejo que muitos manos perdem o controle por dinheiro, ostentação, esquece seus valores. Segue contrário e sem temores, destrói a si mesmo, cometem horrores. Mas quem sustenta e equilibra o que é justo, quem julgará os que oprimem pelos prazeres do mundo? Quem é que tá no momento da queda, enquanto acreditamos que já não há trégua? Quem é que tá quando escapa do perigo, quando os manos batem a porta cobrando o que é devido? Quem é que tá quando escapa do tormento, quando os bota na cola, parando no desfecho? Quem é que tá em todo o livramento, traz visão aos cegos de entendimento? Não há como negar, se a razão ignora a fé diz. É Deus que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá. É Deus que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá. É Deus que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá. É Deus que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá. É Deus que tá no céu, é Deus que tá na terra, é Deus que tá contigo quando você tá na guerra. Mesmo que você neste Deus não acredita, este é o Deus que sempre tá na fita. No teu sofrimento pode crer, é Deus que tá. Na tua angústia pode crer, é Deus que tá. Onde você nem imagina, pá, é Deus que tá. Até na tua brisa, olha lá, é Deus que tá. Querendo que você olhe pra ele no momento, é o Pai querendo tirar do filho o sofrimento. Vai vendo como nós filhos somos injustos, busca qualquer coisa a qualquer hora, a qualquer custo, mas não buscamos não, às vezes nem por um minuto. E Satanás está na espreita, vigia, ele é astuto. Se liga aí, maluco, qualquer hora é Deus que tá. Meu Deus é onipresente, pode estar em qualquer lugar. É Deus que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá. É Deus que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá. É Deus que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá. É Deus que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá. É Deus que tá, mano, é Deus que tá, mina. Ele é o Deus da periferia. Nada é impossível na sua vida, pode crer. Deus faz o impossível acontecer. Fiel, justo, Deus de maravilha. Esteve também na cura da minha filha. Ele é o caminho, a verdade e a vida. No controle aqui é Deus, ouve e pratica. É Deus que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá. É Deus que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá. É Deus que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá. É Deus que tá, é Deus que tá. No controle noite e dia, pode crer, é Deus que tá.